Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Vamos louvar o Senhor e ofertar, que Deus vai abençoar cada um de vocês. Amém.